Sinta o som. Sinta o som. F-250 Black Panther. Black Panther. Especial de sertanejo. Elas gostam de som automotivo, de dança nas capotas, de tudo que o papai não aprova. F-250 Black Panther. Ela tem a senha, tem o olho e tem o mel, e deixa maluco os caras que usa chapéu. Ela tem a senha, tem o olho e tem o mel. Ela é boa demais. Ai, ai, ai, meu Deus do céu. Ela que tá postando foto com o meu chapéu, e que meu dirigindo e soprando no painel. Ceia plano de fundo no meu celular. Se nós dois não tá namorando. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Black Panther. Black Panther. E se eu fosse alguém quase perfeito, será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Apoio Fazenda Arara. Uma rapariga volta. Rapariga bom demais, demais. Os Cuiú. Então partiu pro litoral, e as patricinhas descendo de fio dental. Com nós é festa e piseiro o ano todo. Acabou rodeio, agora é praia, depois rodeio de novo. F-250 Black Panther. Black Panther. Esse é o Rodrigo Campos que balança os paredões. Aquele pique. Rencontra muito bem na hora. O procedimento é agora. Brota na bota, picape parada. Não faz história. Testa na buzina, testa nos gravão. F-250 Black Panther, especial de sertanejo. Então tu senta pro pião que te sustenta. Descendo em câmera lenta, faz o chicote estralar. Nós patrocina, paga o combo das menina. Hoje a festa só termina no meu app frente mar. Então tu senta pro pião que te sustenta. Descendo em câmera lenta, faz o chicote estralar. Nós patrocina, paga o combo das menina. Hoje a festa só termina no meu app frente mar. Daqui nós não tem dó de acelerar. Contando os placos provenientes dos bet. Caçamba é a piscina pras meninas de Floripa. E o Rambox é o cooler dos moleque. No litoral quando os cowboys chegam, com a tropa do Rincon nas caminhonete, pode mandar baixar as portas da Shed, que hoje o nosso cartão Black suga os cofres do Sicredi. Então tu senta pro pião que te sustenta. Quitando em câmera lenta, passa o chicote estralar. Nós patrocina, paga o combo das meninas. E hoje a festa só termina no meu AP frente mar. Hoje ninguém para nós, só a BRF. Nem que foi cima do guincho, nós brota de caminhonete. Pega as ordens nas alturas, enquanto as novinhas descem. Tu sabe quem é que manda? Se tem juiz, obedece. Chama na 4x4 com as danadas. Estamos chegando com os guri da catequese. Vem o Luiz do Trator, o Tempestade, tem o Jerry. O Pitoco vai fazendo meio de campo pros moleque. É fumaça de banheiro, escape de caminhão. E aí, DJ Rodrigo Campos? Os cutores estão chegando com os guri da catequese. Vem o Luiz do Trator, Tempestade, tem o Jerry. Atenção, gurizada. Rapaziada, vai começar a catequese. Fez no beat o DJ Ari, comandando esse set. Faz corneta pro Rincon e o gravão que vai pro Jerry. Quanto mais sobe o Megazord, mais Mutuck desce. Desce, desce. Mutuck desce, desce, desce, desce, desce, desce. Mais Mutuck desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Mais Mutuck desce. Comprei uma equinha do Farinha e do Baré. O nome da equinha é Equinha Bicho. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Comprei uma caminhonete, subi a suspensão. Montei nos BF, investi nos paredão. É hoje que nós cola lá no rancho do Rincon. É hoje que nós cola lá no rancho do Rincon. Treme os cara preta, treme os cara preta. Treme os cara preta pros playboys fazer careta. Treme os cara preta, treme, treme os cara preta. Treme os cara preta pros playboys fazer careta. Country boy. Difuso na Dodge, Aro GT7. Deixei a Rambox cheia, gelo, whisky, long neck. Elas falam quando eu passo, isso é prédio ou caminhonete. Blindadão com sete gata, famosinha da internet. É o country boy, né? A base é forte. Tô com a tropa do Rincon. Jotinha pipona, já encostou a fazendinha, hoje tá com. Ataca fogo na bocuda, as tiazinhas surta. DJ Rodrigo Campos. É uma porrada. Tu senta no peão na moralzinha. Tem pra tu que é cowboyzona. Tem pra tu que é patizinha. Então tu senta pro peão na moralzinha. Jogando pro country boy esse corpão de academia. Eita batidão gostoso, a tropinha tá formada. Então chegou a hora de modão nessa bagaça. Os cuyudo. Se não gosta de viola, já fico desconfiado. Não vim pra fazer bonito, só vim pra dar meu recado. Se o violeiro para, aí acaba o legado. DJ Ari, solta o beat que eu mando meu ponteado. Apoio Fazenda Arara. Alô Rincon, salve pro Jerry. Aumenta o som da caminhonete. Quando o cowboy chega no rodeio, a mulherada todo olha pra trás, olha pra trás. Dá pra ver na cara que ela tá querendo roçar na fivela do boy. Adeus sagaz. A minha DM tá lotada de novinha danada. Juntou o country. F-250 Black Panther, especial de sertanejo. Sabe do que é que elas gostam? De som automotivo, de dança nas capotas, de tudo que o papai não aprova. Sabe do que é que elas gostam? De som automotivo, de dança nas capotas, de tudo que o papai não aprova. Sabe do que é que elas gostam? Open Barra. Apoio Fazenda Arara. A minha DM tá lotada de novinha danada. Junta o caute e pede o bem farra, que hoje é sold out lá em casa. Sabe do que é que elas gostam? De som automotivo, de dança nas capotas, de tudo que o papai não aprova. Sabe do que DJ Rodrigo Campos. De som automotivo, de dança nas capotas, de tudo que o papai não aprova. Sabe do que elas gostam. Os cuyudo. Ela não vai pro rodeio pra ver montaria. Ela não vai pro rodeio pra beber cachaça. Sabe o que é que ela tá interessada? F-250 Black Panther. Da caminhonete embaixo do chapéu de palha. O chicote estrala. Quando acaba o rodeio, aí começa a cavalgada. O chicote estrala, o chicote estrala. Ela não vai pro rodeio pra ver montaria. Ela não vai pro rodeio pra beber cachaça. Sabe o que é que ela tá interessada? F-250 Black Panther. Apoio Fazenda Arara. Dentro da caminhonete, embaixo do chapéu de palha. O chicote estrala, o chicote estrala. Quando acaba o rodeio, aí começa a cavalgada. O chicote estrala, o chicote estrala. E todo dado a Mariana Fagunda. Gerente da cidade, aumenta aí. Que eu vou soltar ele na mão das piriquete. Passa como de black, passa como de red. Arrocha, meu filho, vai. Mãozinha lá em cima, de um lado pro outro, de um lado pro outro. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Só se vive uma vez vou ser feliz. Não vou ficar chorando por quem não merece. Vendi uma fazenda cheia de capim. Meu salto tem mais número que eu. Quero ouvir! Comprei um Hilux, enchi ela de som. Só vai dar as meninas na caçamba gostadão. Comprei um Hilux, enchi ela de som. A vida tem dois lados. Eu quero ouvir vocês aí, vai! Alô, gerente da... Eu vou setar ele na mão das piriquete. Passa combo de black, passa combo de red e passa combo de jack. Alô, gerente da Sicredi, aumenta aí o limite do cartão back. Que eu vou setar ele na mão das piriquete. Passa combo de black, passa combo de red e passa combo de jack. Alô, gerente da Sicredi. Esse cabelão preto, essas pernas grossas. Nossa, meu sonho é vê-la chamando a minha mãe de sol. Os Cuyu. O cabelão é top, a cinturinha é top. E quando ela rebola aí é top, top, top. Grava nos TikTok, naquele desce swap. Meu Deus do céu, como é que pode? Esse corpão de violão se toca meu colchão, a noite inteira ia ser tão barrão, dão, dão. A noite inteira ia ser tão barrão, dão, dão. Esse corpão de violão se toca lá no meu colchão, a noite inteira ia ser tão barrão, dão, dão. A noite inteira ia ser tão barrão, dão, dão. DJ Rodrigo Campos, é uma porrada. É mais uma dor, contra, bitch. Vai, arrocha, meu filho, vai. Ai, Olha quem me colocou nos melhores amigos. Depois de ter mentido, me enganado, me iludido. F-250 Black Panther Especial de Sertanejo. Ela posta uns vídeos mal intencionados, jogando de frente, jogando de lado. Ela tem um molho, tem a senha pra me deixar fraco. Vai, cê não vale a borrifada do meu tchuanchu. Cê não vale a gasolina da minha Dodge. Mas se eu te pego, é. Mas se eu te pego, é. Cê não vale a suada dos meu corpo nu. Cê não vale a stalkeada que eu tô no Instagram. Mas se eu te pego, é. Mas se eu te pego, é. A rocha vai. Apoio Fazenda Arara. F-250 Black Panther. Quando ela chega no rodeio, o povo para pra ver. Ela faz cowboy chanar, ela faz playboy sofrer. Ela é linda quando acorda e quando vai pro rolê. Se não entendeu, eu vou explicar pra você. Ela de salto apaixona muita gente. Ela de bota apaixona muito mais. De cabelo solto apaixona muita gente. De chapelão ela apaixona, apaixona. Apaixona muito mais. Ela tem a senha, tem o molho, tem o mel. Que deixa maluco os cara que usa chapéu. Ela tem a senha, tem o molho, tem o mel. Ela é boa demais. Ai, ai, ai, meu Deus do céu. Ela tem a senha, tem o molho, tem o mel. E deixa maluco os cara que usa chapéu. Ela tem a senha, tem o olho e tem o mel. Ela é boa demais. Ai, ai, ai, meu Deus do céu. Oh! Oi! Caltruite! E o negro e Solimão! DJ Rodrigo Campos. É uma porrada. Ela de salto apaixona muita gente. Ela de bota apaixona muito mais. De cabelo solto apaixona muita gente. De chapelão ela apaixona, apaixona. F-250 Black Panther. Ela tem a senha, tem o olho e tem o mel. E deixa maluco os cara que usa chapéu. Ela tem a senha, tem o olho e tem o mel. Os Cuiudo. Ela tem a senha, tem o molho e tem o mel. Que deixa maluco os cara que usa chapéu. Ela tem a senha, tem o molho e tem o mel. Ela é boa demais. Ai, ai, ai, meu Deus do céu. Apoio Fazenda Arara. Demais. Ai, ai, ai, meu Deus do céu. Quem tá feliz dá um grito. Oh! Rio Negro e Solimão. Rapaz. É as gurias de novo. Country, bitch. Quando eu era quebrado, com meu chapéu amassado, elas não davam moral. Não me seguia de volta, não respondia no zap, era só caixa postal. Mas comprei uma RAM do ano e agora ela está dando, tá dando em cima de mim. Agora eu tô na moda e se pergunta o que é. F-250 Black Panther. Pião que usa chapéu, que velho bota no pé. É disso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapéu, que velho bota no pé. É disso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapéu, que velho bota no pé. É disso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapéu, que velho bota no pé. É disso que elas gostam, é isso que elas querem. DJ Rodrigo Rodrigo Campos é uma porrada. Quando eu era quebrado, com meu chapéu amassado, elas não davam moral. Não me seguia de volta, não respondia no zap, era só caixa postal. Mas comprei uma randoana e agora elas tá dando em cima de mim. F-250 Black Panther Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Pião que usa chapéu, fivela e bota no pé. É disso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapéu, fivela e bota no pé. É disso que elas gostam, é isso que elas querem. Pião que usa chapéu, fivela e bota no pé. É isso que elas gostam, é isso que elas querem. Que usa chapéu. Apoio Fazenda Arara. É disso que elas gostam, é isso que elas querem. Queria ter um cadeado pra trancar seu beijo. Quando você sai com as amigas do F-250 Black Panther. Mas eu que sou um cara vacinado, o migué é um olho no peixe e outro no gato. Eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho vai conhecer o dono. Não mexe nas minhas abertas, se beijar na boca dela vai voar cadeira. Só questão de tempo pra nós ir a namorada. Tamo só ficando, mas ciúme é de casado. Não mexe nas minhas gavetas, se beijar na boca dela mago a cadeira. Só questão de tempo pra nós ir a namorada. Tamo só ficando, mas ciúme é de casado. Não mexe nas minhas gavetas. DJ Rodrigo Campos. Mas eu sou um cara vacinado, comigo é um olho no peixe e outro no gato. Eu já perdi o amor, assim não vou perder de novo. Se alguém chegar no meu trenzinho vai conhecer o dono. E não mexe nas minhas gavetas, se beijar na boca dela vai voar cadeira. Apoio Fazenda Arara. Pra nós ir a namorado, tamo só ficando, mas se o médico é casado, não mexe nas minhas gavetas, se beijar na boca dela, mago a cadeira. Só questão de tempo pra nós girar na boca. Os cuiudos. Tamo só ficando, mas se o médico é casado, não mexe nas minhas gavetas. F-250 Black Panther Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Hoje eu vou sair, não vou pegar esse telefone tocar. Hoje eu quero ignorar os seus vem cá. Oh! Eu vou na cerveja do sol, do tapa na mesa dos refrão apaixonado. E quando eu vejo, já tô no seu quarto, Gustavo Lima. Mais uma vez que calcinha direta, mais uma noite que eu fiz amor com problema. Mais uma vez que no motel foi 180, mas seis ou 180 valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha, debaixo da calcinha de rem. Mais uma vez que que no motel foi 180, mas fez o 180 valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha, debaixo da calcinha de rem. Gustavo Lima! Cê tá doido, bebê? Alô, DJ Rodrigo Campos é o nome dele. Chora, bebê! Eu na cerveja, 250 Black Panther. Mais uma vez me rendi a sua calcinha de renda. Mais uma noite que eu fiz amor com problema. Mais uma vez que no motel foi 180, mas fez o 180 valer a pena. Os Cuiudos. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha. Debaixo da calcinha vem. Mais uma vez me perdi a sua calcinha de renda. Mais uma noite que eu fiz amor com problema. Mais uma vez que no motel foi 180, mas fez o 180 valer a pena. Cê sabe bem o poder que tem debaixo da calcinha. Debaixo da calcinha de rei. Apoio Fazenda Arara. Cê sabe bem, elas sabem bem o problema que tem. Salva de palmas. Panda o nome dele. Padinha. Obrigado, meu irmãozinho. Deus abençoe você. Muito sucesso, tá? Você se arruma, eu te busco às 7. Cê via de chapéu e vestido colado, aí cê esquece. Com o farol apagado, o som. F-250 Black Panther. Especial de sertanejo. Se seu pai soubesse o que a gente faz, e sua mãe soubesse onde a gente tá, já tinha até viatura vindo te procurar. Sabe o que a gente é? A gente é sem vergonha, bebê. Deixa só entre eu e você. Cê pega as caltri, beija as caltri só quando ninguém vê. A gente é sem vergonha, bebê. Deixa só entre eu e você. Cê pega o caltri, beija o caltri só quando ninguém vê. A gente é sem vergonha, bebê. Deixa só entre eu e você. Cê pega as caltri, beija as caltri só quando ninguém vê. Ninguém pode saber. Ninguém pode saber. Cê pega o country, beija o country só quando ninguém vê. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Se seu pai soubesse o que a gente faz, e sua mãe soubesse onde a gente tá, já tinha até viatura vindo te procurar. Sabe o que a gente é? A gente é sem vergonha, bebê. Deixa só entre eu e você. Cê pega as caltri, beija as caltri só quando ninguém vê. A gente é sem vergonha, bebê. Deixa só entre eu e você. Cê pega o country, beija o country só quando ninguém vê. A gente é sem vergonha, bebê. Deixa só entre eu e você. Cê pega as DJ country, Rodrigo Campos. Só quando ninguém vê. Ninguém pode saber. Cê pega as country, beija as country só quando ninguém vê. Ninguém pode saber. Cê pega o country, beija o country só quando ninguém vê. Isso é boiadeira. Apoio Fazenda Arara. F-250 Black Panther. Nós movimenta o pipi, tem batata da chilique. Os Cuiudos. Apoio Fazenda Arara. No chão e pede desculpa pra ver se ela vai colar os cacos. F-250 Black Panther, especial de sertanejo. Meu sentimento foi por algo abaixo. Seu arrependimento chegou atrasado. Cê não vai ouvir da minha boca que tá perdoado. Não é pra mim que cê tem que pedir desculpa. Rodrigo Campos é uma porrada. Meu sentimento foi por algo abaixo. Seu arrependimento chegou atrasado. Cê não vai ouvir da minha boca que tá perdoado. Não é pra mim que cê tem que pedir desculpa. É pro meu peito, é pro meu show. Os Cuiudos. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Remazinho, eu fiz uma bola pra tocar no carnaval, mas eu quero receber, viu? F-250 Black Panther. E não tô mais me reconhecendo. Sexta-feira eu não tô bebendo. Vai! Do nada um amigo me enviou cardápio de putaria pra quebrar o meu Jesus. E daqui tem três pra cada um. Por quê? Uma rapariga é bom, três rapariga é bom demais. Campos Oficial. Amigo, me enviou o cartão da putaria pra quebrar o meu Jesus. E aqui tem três pra cada. Apoio Fazenda Arara. Uma rapariga é bom, três rapariga é bom demais. O bichinho de mel é bom, três bichinho de mel é bom demais, demais, demais. Uma rapariga é bom, três rapariga é bom demais. Ei, cachorro, sai do meio, cachorro. Demais, demais. Barreto, só se vivi uma vez vou ser feliz. Não vou ficar chorando por quem não merece. Vendi uma fazenda F-250 Black Panther. Primeiro que um CPF, comprei um Hilucão, enchi ela de som. Só vai dar as meninas na caçamba com os cotão. Comprei um Hilucão, enchi ela de som. Se a vida tem dois lados, eu vou viver só o lado pão. Alô, gerente da Sicredi, aumenta aí o limite do cartão Black que eu vou acertar. Ele na mão das piriguete, passa combo de Black, passa combo de Red e passa combo de Jack. Alô, gerente da Sicredi, aumenta aí o limite do cartão Black que eu vou acertar. Ele na mão das piriguete, passa combo de Black, passa combo de Red, passa combo de Jack. Alô, gerente da Sicredi, aumenta o tanto que der, porque hoje F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Comprei um Hilucão, enchi ela de som. Só vai dar as meninas na caçamba com os copão. Comprei um Hilucão, enchi ela de som. Se a vida tem dois lados, eu vou viver só um lado bom. Alô, gerente da Sicredi, aumenta aí o limite do cartão Black que eu vou acertar. Ele na mão das piriguete, passa combo de Black, passa combo de Red, passa combo de Jack. Alô, gerente da Sicredi, aumenta aí o limite do cartão Black que eu vou acertar. Ele na mão das piriguete, passa combo de Black, passa combo de Red. E aí, DJ Rodrigo Cão? Alô, gerente da Sicredi, e aumenta aí o limite do cartão Black que eu vou acertar. Ele na mão das piriguete, e passa combo de Black, passa combo de Red, passa combo de Jack. Os Cuiudo. Alô, gerente da Sicredi. F-250 Black Panther, especial de sertanejo. Acordei com ar condicionado ligado e tô com calor, tô com calor. Eu olhei pro teto espelhado e lembrei do nosso amor. E que amor, Patrick? O que você fez ontem à noite foi demais. Bagunçou a minha cama, fiz o coração da mortal pra trás. Pena que cê vazou e nem me deu bye bye. O que você fez comigo, amor, foi sacanagem. Sua sentada é covarde. Cê não me levou pro céu, cê me levou pra morte. Sua sentada é covarde. O que você fez comigo, amor, foi sacanagem. Sua sentada é covarde. Cê não me levou pro céu, cê me levou pra Marte. Sua sentada é covarde. Isso é Patrick Costa e Vitor e Lua e Goiânia. Vem, vem, vem, vem. DJ Rodrigo Campos. O que você fez ontem à noite foi demais. Balançou a minha cama, fez meu coração dar volta pra trás. Pena que cê vazou e nem me deu. F-250 Black Panther. O que você fez comigo, amor, foi sacanagem. Sua sentada é covarde. Cê não me levou pro céu, cê me levou pra Marte. Sua sentada é covarde. O que você fez comigo, amor, foi sacanagem. Apoio Fazenda Arara. Sua sentada é covarde. Goiânia, muito obrigado. Família aí. Alô, Recife. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Arrume suas coisas que estão aqui. A partir de hoje sua vida muda. Eu tomei coragem, vou lhe assumir. Nunca mais vou te chamar de vagabunda. Você tá acostumado a amar alguém só por duas horas. Agora você tem casa e a minha mãe cê vai chamar de sogra. F-250 Black Panther. Você tá acostumado a amar alguém só por duas horas. Agora você tem casa e a minha mãe cê vai em cima, em cima. Oh, oh, oh, que? A rapariga agora é meu amor. Oh, oh, a rapariga agora é meu amor. Apoio Fazenda Arara. É pra balançar. Vambora! Sucesso! Se não quer nada do que é meu, e por você eu posso começar do zero. A loja. Se quer alguém que não sou eu me reinvento. F-250 Black Panther. Se você não gosta do meu carro, meu perfume, meu sapato, meus amigos, meu trabalho, eu posso mudar. Posso não ser o melhor em tudo, mas pra mim é nesse mundo eu posso ser quem? Atenção, atenção, atenção, fera! E se eu fosse alguém quase perfeito, será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Sabe um dia você pense diferente, enxergue todo esse amor na sua frente, e saiba que eu não mudaria nada, nada em você. Quem ama sempre tem, Thiago, qualquer coisa. Bate continência, feira diferente. DJ Rodrigo Campos. É uma porrada. Você não gosta do meu carro, meu perfume, meu sapato, meus amigos, meu trabalho, eu posso mudar. Ai meu Deus, o melhor em tudo, mas pra viver no seu mundo. Eu posso. Atenção, fera! Atenção, fera! Quem você precisa. Os Cuiudo. Será que a risa ia do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente, enxergue todo esse amor na sua frente, e saiba que eu não mudaria nada, nada em você. Mais uma vez, será? Mais uma vez, será? F-250 Black Panther. E se eu fosse... Será que a pizzaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente? Que ritmo gostoso, velho. Quem sabe um dia você pense diferente, e segue todo esse amor na sua frente, e saiba que eu não mudaria nada, nada em você. Quem ama o que, pera de Santana? Quem ama sempre tem. Apoio Fazenda Arara. Será que ela sempre entende? Certamente de Fred Santana. Pro mundo, se joga, se bora. Quem ama sempre entende. Faz barulho aí. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Tá rolando um papo que nas festas da cidade, quando alguém pergunta se você namora, cê não sabe. Eu tô me estranhando se alguém chega na maldade. Poder, eu sei que eu podia, mas eu não sinto vontade. O combinado era só ficar cantando de saudade, mas ela parte num dia e no outro ela age. Só nós que ainda não sabe. Cê tá postando foto com o meu chapéu, vídeo meu dirigindo e seu pé no painel. Cê é plano de fundo no meu celular. Se nós dois não tá namorando, quem que tá postando foto com o meu chapéu, vídeo meu dirigindo e seu pé no painel. Cê é plano de fundo no meu celular. Se nós dois não tá namorado. Mãozinha lá em cima, de um lado pro outro, provando que o country não é essa beat. DJ Rodrigo Campos. O combinado era só ficar quando der saudade, mas se ela parte num dia, no outro ela age. Só nós F-250 Black Panther. Apoio Fazenda Arara. É o Country Beat, a boiadeira, bebê! Felix! Se nós dois não tá namorando, quem que dá? F-250 Black Panther. Espalhando cartaz na cidade, disparando a foto em grupos de WhatsApp, pra ver se alguém sabe o paradeiro do meu fiel companheiro. Ele tava na minha cabeça até ontem à noite, oh. Até ela bagunça minha mente com seu beijo doce. Do prejuízo eu só dei conta hoje. Meu chapéu sumiu, quem achava ia achar junto a mais linda do Brasil. Meu chapéu sumiu, quem achava ia achar junto a mais linda do Brasil. Meu chapéu sumiu, quem achava ia achar junto a mais linda do Brasil. Meu chapéu sumiu, quem achava ia achar junto a mais linda do Brasil. E do Miguel. Procura Me ajuda a encontrar, por favor. Tá na cabeça da mais linda do Brasil. É o LP. DJ Rodrigo Campos. Eu tô espalhando cartas na cidade, disparando foto em grupo de WhatsApp, pra ver se alguém sabe do paradeiro. O meu fiel companheiro, ele tava na minha cabeça até ontem à noite. Até ela bagunçar minha mente com seu beijo. F-250 Black Panther, especial de sertanejo. Meu chapéu sumiu, quem achava é a chasmutua mais linda do Brasil. Meu chapéu sumiu, quem achava é a chasmutua mais linda do Brasil. Meu chapéu sumiu, quem achava é a chasmutua mais linda do Brasil. Meu chapéu sumiu, quem achava é a chasmutua mais linda do Brasil. Apoio Fazenda Ará. Me ajude a encontrar meu chapéu, por favor. Meu chapéu sumiu. Meu chapéu sumiu. Quem achava ia achar junto a mais linda no Brasil. É mais uma do LP. Procura-se o meu chapéu. Saudade que eu tenho de mim. Antes de você, eu não era assim. Certeza que existe amor. F-250 Black Panther. De sentimento que tinha em mim, cê espremeu tudo até a última gota. O que tinha de água em mim saiu no meu show quando cê partiu pra outro. Depois de você eu fiquei seco, até na hora de fazer amor, até o beijo ficou seco. Depois de você, quem passou aqui só teve de mim um beijo. E por mais que eu me esforce pra falar de volta pra alguém eu te amo, ele sai seco. Tudo até a última gota. O que tinha de água em mim saiu no meu choro quando cê partiu pra outro. Cadê vocês? E depois F-250 Black Panther. Eu fiquei seco, até na hora de fazer amor, até o beijo ficou seco. Depois de você, quem passou aqui só teve de mim. Apoio Fazenda Arara. Eu fiquei seco, até na hora de fazer amor, até o beijo ficou seco. Depois de você, quem passou aqui só teve de mim um terço. E por mais que eu me esforce pra falar de volta, pra alguém eu te amo, ele sabe ser. Os Cuiudo. Faz barulho aí! Eu fiquei seco, bebê. Quem tá sofrendo aí? F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Postar stories com outro não muda a história da gente. Yeah, yeah. Tirar a roupa pra outro não vai me tirar da mente. Yeah, yeah. Vai tá só pra tomar uma e arrumar romance de segunda. Vai entrar no quarto, deixar acontecer. Aí eu quero ver se ele vai aguentar a pressão de te ver nua. Aposto que ele mal vai conseguir dar uma. Vai dar aquela emocionada antes da hora. Me dá desculpa porque você é gostosa. Cê vai sair do motel decepcionada e vai falar pro trouxa que a noite foi massa. Aí cê vai lembrar o canto que eu era foda, te pegando gostoso do jeito que cê gosta. Os agrobóis, F-250 Black Panther, especial de sertanejo. DJ Rodrigo Campos. Sai na sexta só pra tomar uma e arrumar o romance de segunda. Vai entrar no quarto, deixa acontecer. Aí eu quero ver se ele vai aguentar a pressão de te ver nua. Aposto que ele mal vai conseguir dar uma. Vai dar aquela emocionada antes da hora e dá desculpa porque você é gostosa. Cê vai sair do motel decepcionada e vai falar pro trouxa que a noite foi massa. Aí cê vai lembrar o tanto que eu era fora, te pegando gostoso. Os Cuiudo. Ele vai aguentar a pressão de te ver nua. Aposto que ele mal vai conseguir dar uma. Vai dar aquela emocionada antes da hora e dá desculpa porque você é gostosa. Cê vai sair do motel decepcionado e vai falar pro trouxa que a noite foi massa. Aí cê vai lembrar o tanto que eu era foda, te pegando gostoso do jeito que cê gosta. Aô, filho do Mijeca. Os Agrobó. Eu não quero nem imaginar isso acontecendo. F-250 Black Panther, especial de sertanejo. Já fazia um tempo que não aparecia, já fazia um tempo que não procurava, já fazia um tempo que você não tinha motivos pra ser infiel. Ontem tava eu vendo TV em casa, chegou uma mensagem que eu não esperava, com uma proposta quase irrecusável. Passar a noite num motel. Eu me arrumei e te encontrei naquele posto. Você no canto, cabelo cobrindo o rosto. Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto de quem tocou os pés no céu. Aí pra frente eu gravei cada segundo, mas hoje no quarto o rádio bem baixo no fundo, fazendo serenata pra gente se amar. Só favores aí naquela cama. Tem coração desprevenido, jurei que te amava ao pé do ouvido, sabendo que você só estava ali pra me usar. Que não me ama, depois das 12 horas você some. Estava meu contrato com outro nome, acima de suspeita pra ninguém desconfiar. Naquela cama. Estava ali pra me usar. E não me ama. Depois das 11 horas você some. E salva o meu contato com outro nome. Acima de suspeita pra ninguém desconfiar. Oh, na-na. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Pensa que eu não reparei e você passou em clara a madrugada inteira. quase nem te reconheço. Revirando do avesso a minha carteira, procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido. E eu observando tudo e morrendo de vontade de dormir contigo. O que eu tenho que provar pra você acreditar? Nada aconteceu, meu amor é teu. Se você achou que nem existiria eu, olha bem no meu olhar. Você vai notar enfim que dentro de mim o amor se fez. Desde o dia que eu te... DJ Rodrigo Campos. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que doido eu seria de perder você. Sem o seu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que doido eu seria de perder você. Sem o seu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. O que eu não faria pra esse amor vencer? Que doido eu seria de perder você. Sem o seu carinho eu não sou ninguém. Você me faz tão bem, você me faz tão bem. Apoio Fazenda Arara. Quem gostou faz barulho aí, sentador. Boa demais. Rádio F-250 Black Panther. Eu cheguei no rodeio posturado e traiadão. Pendurei na calça a chave do railocão. Tô de bota de fivela com meu chapelão pretão. E elas quer o peão. Quando o cowboy passa, as patricinhas taca. Fica louco e fala: o peão leva o baixo só pra dar uma risada. Quando o cowboy passa, as patricinha ataca, fica louco e fala: o peão leva o passo só pra dar uma roçada. Vem, novinha, vem. Hoje tem cowboy pra você e pra sua amiguinha também. Vem, novinha, vem. Aonde beija uma, beija duas, beija cem. Vem, novinha, vem. Hoje tem cowboy pra você e pra sua amiguinha também. Então vem, novinha, vem. Aonde beija uma, beija duas, beija cem. J. Rodrigo Campos, vem aqui. Quando o cowboy passa, as patricinhas taca. F-250 Black Panther. Quando o cowboy passa, as patricinhas taca. Fica louco e fala: o peão leva pra roça só pra dar uma roçada. Vem, novinha, vem. Hoje tem cowboy pra você e pra sua amiguinha também. Vem, novinha, vem. Aonde beija uma, beija duas, beija cem. Vem, novinha, vem. Hoje tem cowboy pra você e pra sua amiguinha também. Então vem, novinha, vem. Aonde beija uma, beija duas, beija cem. Os Cuiudo. Eu de chapéu nacional, camisa sem marca, elas nem dava moral. Quando eu passava, agora que eu tô de Amex, no braço um Rolex. F-250 Black Panther. Só vai andar de caminhonete quem andou com nós de pampa. Parapatipa, pampa, pararapatipa. Na caminhonete do peão, as novinha dança era tampa. Papatipa, agora que eu sou fazendeiro, cê me quer. Só vai andar de caminhonete quem andou com nós de pampa. Papatipa, pampa, pararapatipa. Na caminhonete do peão, as nove e a dança era tampa. Papatipa, agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Cê me quer, né? Cê me quer, né? Isso é country. F-250 Black Panther. Agora que eu tô de Amex, no braço Rolex, várias caminhonetes. Elas me acham sexy. Só vai andar de caminhonete quem anda com nó de pampa. Caminhonete do peão, a novinha dança na tampa. Papa tipa, agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Só vai andar de apoio, caminhonete. Fazenda Arara. Pampa, papa tipa, pampa, parapa tipa. Na caminhonete do peão, as novinha dança na tampa. Papa tipa, agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? E aí, tia, sou fazendeiro, cê me quer, né? Agora que eu sou fazendeiro, cê me quer, né? Cê me quer, né? Cê me quer, né? É mais uma dor. F-250 Black Panther. Especial de sertanejo. Combina, combina com peão. Peão combina com cerveja. Cerveja combina com calor. Calor combina com areia. Menina combina com peão. Peão combina com cerveja. Cerveja combina com calor. Calor combina com areia. Caçamba da Doge, tô levando meu sonho. Um jet ski vai descer todo mundo. Se você quer ir junto, eu passo aí. Então partiu pro litoral. As patricinhas descendo de fio dental. Com nós é festa e piseiro o ano todo. Acabou rodeio, agora é praia, depois rodeio de novo. Então partiu pro litoral. E as patricinhas descendo de fio dental. Com nós é festa e piseiro o ano todo. Acabou rodeio, agora é praia, depois rodeio de novo. Então partiu pro litoral. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Na caçamba da Doge, tô levando meu sonho. Um jet ski vai descer todo mundo. Se você quer ir junto, eu passo aí. Então parte pro litoral. Patricinha descendo de fio dental. Com nós é festa e piseiro o ano todo. Acabou rodeio, agora é praia, depois DJ Rodrigo Campos. Então partiu pro litoral. E as patricinha descendo de fio dental. Os cuiudo. Com nós é festa e piseiro o ano todo. Acabou rodeio, agora é praia, depois rodeio de novo. Então partiu pro litoral. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Chega a temporada de praia. Enche o isopor de gelo. E a JBL já tá carregada. Eu tava ansioso pra ver as bebê de BC descendo toda bronzeada. Tá calor, verãozão. Esse combo eu não quero mais nada. Água de coco, água salgada. Bronze no corpo, beira de praia. Um clima quente e uma cerveja gelada. Era só o que me faltava. Água salgada, bronze no corpo, beira de praia. Um clima quente e uma cerveja gelada. Era só o que me faltava. Era só o que me faltava, Caltribit. Era só. F-250 Black Panther. Eu tava ansioso pra ver as bebê de BC descendo toda bronzeada. Tá calor, verãozão, BC. se come, eu não quero mais. E aí, tia Rodrigo Carlos? Água salgada, bronze no corpo, beira de praia, um clima quente, uma cerveja gelada. Era só o que me faltava. Água de coco, água, de coco, água salgada, bronze no corpo, bronze no corpo, beira de praia, beira de praia, um clima quente, uma cerveja gelada. Era só o que me faltava. Ah, e a boiadeira, um clima quente, uma cerveja gelada. Era só o que me faltava. Apoio Fazenda Arara. Vambora! Isso é legal de Mari Fernandes assim! F-250 Black Panther. De plástico, cinzeiro cheio, sinal de desespero. Uma na mente, copo na mão e o coração no chão. Que droga de saudade é essa? Chegou no peito e fez a festa. Alugou uma pena minha mente. Sinto seu cheiro mesmo estando ausente. Vem, vem, vem. Esse é o cenário atual da minha vida. Depois que você saiu dela, eu não saio mais dessa cadeira amarela. Esse é o cenário atual da minha vida. Depois que você saiu dela, eu não saio mais dessa cadeira amarela. É só enchendo e derramando choro. Enchendo e derramando choro, Mari. É Diego e Arnaldo pra lascar o coração. Essa virou. Se bora sim. F-250 Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Que droga de saudade é essa? Chegou no peito e fez a festa. Alugou uma pena minha mente. Sinto seu cheiro mesmo estando ausente. Canta comigo assim, ó. Esse é o cenário atual da minha vida. Depois que você saiu dela, eu não saio mais dessa cadeira. DJ Rodrigo Campos. Esse é o cenário atual da minha vida. Depois que você saiu dela, eu não saio mais dessa cadeira amarela. É só encher e derramando choro. Os Cuiú. Salve de palmas, meu vencedor. F-250 Black Panther. Outro complicado que é nós dois juntos. Falou que amor, nós muda de assunto. Mas cê não me desgruda e eu também não te desgrudo. Nós combina muito. Mas calma aí, emociona não. Não tô querendo pôr você no coração, só no meu colchão. Um lovezinho de vez em quando é bom, né não? Você não vale nada, é por isso que eu tô querendo. Cê cabe certinho dentro do meu orçamento. Cê presta, pô, eu presto muito menos. Eu presto muito menos. Você não vale nada, é por isso. Cabeçadinho dentro do meu orçamento. Cê presta pouco, eu presto muito menos. Eu presto muito menos. Eu presto muito menos. Se tem alguém que presta aqui nesse lugar, sou eu. É minha amiga Ana Castela. E 1950, Black Panther. Apoio Fazenda Arara. Você não vale nada, e é por isso que eu tô querendo. Você cabe certinho dentro do meu orçamento. Você presta pouco, eu presto muito menos. Ai, eu presto muito menos. Eu presto muito menos. É o LP, a boiadeira. Eu presto muito menos. Se não quisesse me ver com ciúme, caprichasse menos na hora do amor. Como que não levar pro coração? F-250, Black Panther. E não foi uma, não foi duas, não foi três. Trocou meu nome por amor faz mais de mês. Mas se alguém pergunta se nós dois tá junto, você nega toda vez. Você diz que a gente não namora, mas dorme junto todo dia. Lá de casa e não namora. Dentro do carro cê fala que é minha, mas dá bota pra fora. Cê diz que a gente não namora, mas dorme junto todo dia e não namora. Cê tem a chave lá de casa e não namora. Dentro do quarto cê fala que é minha, mas dá bota pra fora. Cê diz que a gente não namora. F-250, Black Panther, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. E não foi uma, não foi duas, não foi três. Trocou meu nome por amor, tem mais de mês. Mas quando alguém pergunta se nós dois tá junto, você nega tudo. DJ Rodrigo Campos. Cê diz que a gente não namora, nós dormimos junto todo dia, não namora. Cê tem a chave lá de casa e não namora. Dentro do quarto cê fala que é minha, mas na porta pra fora. Cê diz que a gente não namora, mas dorme junto todo dia e não namora. Cê tem a chave lá de casa e não namora. Dentro do quarto cê fala que é minha, mas na porta pra fora. Cê diz que a gente não namora, e dorme junto todo dia e não namora. Cê tem a chave lá de casa e não namora. Dentro do quarto cê fala que é minha, mas na porta pra fora. Os Cuiudos. Diz que a gente não namora. Vem de Romário. Vem de Romário. Se for pra escolher entre ela e a roça, eu não sei se eu mexo com gado ou se eu planto soja. Se for pra escolher entre ela e o rodeio, eu não sei se vou pra Colorado ou se eu vou pra Barril. F-250, Black Panther, especial de sertanejo. Não sei se foi a TV ou esse celular que desandou você e fez você mudar. Agora quer controlar minha vida. Eu já vi ex-mulher, mas nunca vi um ex-caipira. Se for pra escolher entre ela e a roça, eu não sei se eu mexo com gado ou se eu planto soja. Se for pra escolher entre ela e o rodeio, eu não sei se vou pra Colorado ou se eu vou pra Barreto. Oh, ou se eu vou pra Barreto. Não sei se foi a TV ou esse celular que desandou você, que fez você mudar. Agora quer controlar minha vida. Eu já vi ex-mulher, mas nunca vi um ex-caído. DJ Rodrigo Campos. Se for pra escolher entre ela e a roça, eu não sei se eu mexo com gado ou se eu planto soja. Se for pra escolher entre ela e o rodeio, eu não sei se vou pra correr.